jang na rabuleira, mico denigato, sonte manche raio, e sou bravo. Vários tá dodo, baby, gosta shipa, é bem com amiga, tu guinha mulata. Gueto ou cidade, Porto ou Algarve, olé, mundo sabe a chaguada. Olha que cardoso, entra para a pinta, se for de inveja, se for de azar. Damas com mania, gota de confiança, bem com papo fraro, estamos a deixar. Leve loucura, gozo de usura, bugre oriência, balé de seba. Que ele é MKA, bugre oriência, balé de seba. Que ele é MKA, bugre oriência, balé de seba.